Quando aqui cheguei neste lugar, vi brasas de fogo sobre o altar, vi anjo celeste aqui voar. É a glória de Deus, fogo de Jeová. Eu nasci no fogo e no fogo estou. Fogo do Espírito Consolador. Você que no meio do fogo está, contemple este varão que acabou de chegar. Varão que chegou com os olhos ardentes, mãos resplandecentes com o poder do céu. É varão de glória trazendo a vitória, vai queimar agora o crente fiel. É varão de fogo trazendo o renovo, no meio do fogo ele vai operar. Já trouxe o presente pra quem veio buscar, a chave da vitória pra te entregar. Mas quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória sem cessar. Mas quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória sem cessar. Mas quiser vai dando glória, vejo glória que tem glória, tanta glória, muita glória, glória em cima do altar. É glória, glória, a glória do rei da glória, não há quem suporte agora que está neste lugar. Então dê glória a este varão de glória, é glória, aleluia, glória, glória, glória sem cessar. É só dar glória, abre a boca sem demora, porque é de glória em glória que a vitória vai chegar. Onde o varão chega não existe tristeza, ele vence a peleja, pois é vencedor. Saltando muralhas, vencendo batalhas, enxugando lágrimas de quem já chorou. Sua face dourada, suas mãos cravejadas, espada afiada de quem já venceu. Chegou neste templo e de glória encheu. O varão é o Cristo, o Filho de Deus. Mas se quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória sem cessar. Mas se quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória. Vai dando glória, vejo glória, que tem glória, muita glória, tanta glória, glória em cima do altar. É glória, glória, glória do rei da glória, não há quem suporte a glória que está neste lugar. Então dê glória a este varão de glória, é glória, aleluia, glória, glória, glória sem cessar. É só dar glória, abre a boca sem demora, porque é de glória em glória que a vitória vai chegar. Mas se quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória sem cessar. Mas se quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória sem cessar. Mas se quiser receber o que ele tem pra dar, é só dar glória sem cessar. Vai dando glória, vejo glória que tem glória, tanta glória, muita glória, glória em cima do altar. É glória, glória, a glória do rei da glória, não há quem suporte a glória que está neste lugar. Então dê glória a este varão de glória, é glória, aleluia, glória, glória, glória sem cessar. É só dar glória.